Só maloca, mofa, mafu, green. Respeito pra ser respeitado, fui criado assim. Sou pique identidade, sigo com a mente blindada. Favelado das canela fina e das rima pesada. Não foge sentimento pra prender a atenção das mina. Diamante fez o beat de citola, pita em rima. Uns dizem moleque doido, Teletubbies igual Gibson. Já nós nos free é duro de matar que nem Mel Gibson. Sem ganância ou egoísmo, futuro tá nos moleque. Quantos tupac não teve a chance de apertar o rec? Longe dos papos de ego, sou apenas um aprendiz que aprendeu a olhar o mundo além do seu próprio nariz. Sou o que as madame odeia e as filhas dela adora. Vencer não só por mim, mas por cada pretinho que chora. Me inspiro em dançar, é lírico sem atuar. Enquanto os comédia quer ser patati, irmão do patatá, tá? Nos conforme se eu tiver na industrial. Me ensinou que fazer rima é mais que combinar vogal, é essencial. Saber que o pé na porta abriu, tudo que eu faço é de coração. Por isso repercutiu e a causa é nobre. Não deixar escasso o prato por essa resposta. Sou cuidadoso em cada ato, favelado nato. Que chegou no sapato, profecia cumprida. E olha que eu só era promessa e boato. Moleque é novinho, mas não desacredita não. Sem dar milho, elegância de doutor, malícia de andarilho. Vim dos campão de terra onde brotos terrível. Bauru SP no mapa pra quem achou impossível. Tô pelo nosso adianto, sem derramar pra santo. Correndo nos dias de preto pra não deixar os bolsos em brancos. Neguinho, resolveram sair dos confins. Vim da selva, sou leão e nunca fiz questão de ser bonzinho. Favela, ui, sem blim blim, sujo sim, jamais doente. Favelado, inteligente, tipo as tag revoltada nos muros dos bacana. Pra essas rimas comercial, a nossa é da escama. Vida pra conhecer, se perder, ter prazer. E eu te escolhi, R.A.B. Da cidade sem limite, a terra da garoa. Os moleque é novinho, mas